Miguel Ventura, Presidente da Adibera. Esta é mais uma das muitas iniciativas que a Adibera tem vindo a realizar ao longo dos últimos tempos na promoção daquilo que de bom tem em toda a região Beira Serra. Nada melhor do que fazer chegar aos deputados do nosso país os sabores e os saberes da nossa região. Claro, temos que fazer chegar a quem decide, a quem tem o poder de contribuir também para o desenvolvimento das nossas regiões e mostrar-lhe que somos uma região dinâmica, que somos uma região com vida e que somos uma região que merece atenção, neste caso do poder político que está na Assembleia da República. E aquilo que nós quisemos aqui trazer foi não apenas os sabores da nossa região, mas foi através dos sabores da nossa região demonstrar aos seus deputados que temos uma região dinâmica, que não se resigna face às dificuldades e que está, de facto, preparada para ultrapassar todos os constrangimentos e está preparada para trabalhar assente naquilo que são os seus fatores distintivos, naquilo que é a sua identidade. No fundo, uma região que quer progredir, que se quer desenvolver e temos, de facto, atores locais da excelência com disponíveis para esse trabalho. Os produtos que nós aqui trazemos não representam apenas iguarias gastronómicas, representam emprego, representam riqueza, representam fixação da população, representam também o orgulho daquilo que, conforme eu há um pouco disse, o orgulho de pertencermos a um território que de facto tem todo este manancial de oferta para podermos apresentar com dignidade onde quer que sejamos convidados. A Adibera tem notado também as dificuldades, enfim, dos próprios produtores nas diversas áreas. Isso tem sido também sentido pela própria Adibera e tem acompanhado também, enfim, todos os problemas que a região interior do país e, neste caso, onde nós estamos inseridos, tem tido. Sim, obviamente que vamos acompanhando os produtores, as suas dificuldades. A questão da disponibilidade dos apoios tem sido um fator que vem minimizar alguns desses constrangimentos e ajudar ao desenvolvimento. Temos, como disse, promotores que são muito ativos e que, de facto, os projetos que têm apresentado são projetos válidos, projetos execuíveis, projetos concretizáveis, e isso apraz-nos de facto registar e com o sentimento também de dever cumprido e de sentido também de responsabilidade, mas uma responsabilidade que nos leva a afirmar que estamos no caminho certo. Dizia eu que apresentamos neste momento a sétima melhor taxa de execução no seu programa 3 do PRODER a nível nacional. Isto significa... Eu sei que muita gente procurou a Adibera através dos seus projetos. Significa que em 53 GALs, 53 associações a nível nacional, os promotores da Beira Serra são aqueles que apresentam uma melhor capacidade de execução e de implementação dos seus projetos. Ou seja, não se estão a escudar naquilo que são as dificuldades decorrentes da crise económica e financeira, que é real, que existe, que está aí, mas com mais vontade, com mais determinação, têm sabido assumir as suas próprias responsabilidades, apresentar e executar os seus projetos, apresentar os seus pedidos de pagamento, o que nos faz estar na linha da frente, no sentido de captarmos ainda mais meios para aquele território, porque isso ajuda-nos a dizer que se nós somos capazes de aplicar estes meios, então queremos mais meios porque eles são bem aplicados. E isto que nós trouxemos aqui hoje representa também isso, porque grande parte dos produtores que aqui estão são apoiados pelo programa LIDER. Foram apoiados pelo programa LIDER, LIDER 2, LIDER Mais, o atual PRODER. Ou seja, quisemos também aqui demonstrar que os apoios públicos disponibilizados são bem aplicados e que na Beira Serra sabemos aplicar bem esses mesmos apoios. Houve maior disponibilidade financeira este ano do que aconteceu o ano anterior, ou também as dificuldades encolheram de não, um nós pouco. Conseguimos, fruto desta boa taxa de execução, conseguimos de facto um reforço de 1 milhão e 200 mil euros que nos permitiu abrir um novo concurso de uma forma mais reforçada. Vocês até acabaram por divulgar esse diverso Precisamente. Portanto, e estamos a trabalhar neste sentido, de darmos mais força e à execução dos projetos, porque se estivermos na linha da frente, podemos ainda vir a beneficiar de eventuais reservas de eficiência que ainda possam vir a ocorrer. Esta é a última iniciativa, poder-se-á dizer, há outra, certamente, que Miguel Ventura já tem em mente. Não, há sempre iniciativas que vão surgindo. Esta, por exemplo, surgiu na BTL, foi por um desafio lançado pelos seus deputados que nos visitaram na BTL e que nos desafiaram a vir até à Assembleia da República. Naturalmente que existirão outros desafios que nós temos, obviamente, de braços abertos para acolher e para aceitar e para tornar realidade. Obrigado, doutor. Tá, nós é que agradecemos.